Então, 3891 no DESA para 2000 pés, autoridade sinal ILS, reporte estabilizado. 7 para 2000 e reporte estabilizado no ILS, 3891. Bom dia, Papai Meu Braço, que eu estou no centro da Delta. Papai Meu Braço, gostando da sua identificação? Meu Braço, por favor. Eu no milho do oeste, Grande Salvador, mantendo a proa do VOR, porto de Miguel de Silva. Para o nível 050, braço frango. Confirme sua intenção de pouso, pistão 7. Eu vou estar 050, polícia pouso a 3, o teclado do vai para o braço frango. Enche o braço frango. estabilizado, tá? 3891. 3891 completa para torre, 1895. 1895. Torre Salvador, boa noite, tá? 3891, passou sim para baixar do Chacaba. Tá, 3891 no QNH 1020, autorizado com pista 10, vento 190 graus, 079. Livre pouso na 190 com 1020, tá? 3891. A 3891, solo 49, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Sou 3891, táxi autorizado, via táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3891. Solução 3891. Diga. Só por curiosidade, a senhora saberia me informar essa taxa alfa que está interditada entre Índia e Juliette? Desde quando que foi interditado esse pedaço? já tem mais de 2 anos. Ah, ok, entendi. Obrigado pela informação. Controle Salvador, Santa 938, descendo 150, com a informação Delta. Santa 938, descarone 2 voos 050, via chegada Mari, na Projeta. Vomitar, desce ao 050, Mari, Santa 738. Obrigado. Eu estava dando Bravo de Tango, seus usuários, seu posicionamento presente. Romeu Bravo de Tango, regras modificadas 0354, descem condições visuais para 1.500 pés na proa do farol de Tampão, reporta visual. Gente, 1.500 pés, eu vou avisar o farol de Tampão, Bravo de Tango. Salvador, muito boa noite, 3170, tem a Delta, 175 para 150. São 3170, desce para o nível de voo 060, via chegada Mário. Para 060, poderia voar uma prova mais curta, está, ou São 3170, mantém a prova de Mário, segue com o número 2. O número 1, né, esse tráfego vai 23 milhas, nossa frente. E vamos para tudo a companhia. Ah, tá certo, então, 3, 2, 3, 3. Tá com o Bravo Tentado. Tá surtando na torre 118, desceu na altitude com o pouso. Vê se tá com o Bravo Tentado. Vê se tá com o Papa Romeu Bravo e Tortango, reporte curta final, pista 35. Vamos é fazer a curta final 35, Bravo Tentado. Descida, tá 738. 738, descida para 2 no pé, o ajuste no 020, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2020, reporte estabilizado, livre das restrições e TAP? Tá livre o 9738. Grato, 9738. Tortango autorizado pouso pista 35, vento 180 graus, 099. Tem que dar o 35, vai estar travado em pouso, deve ser certo. Tal 3170, deixa para 3 no pés, o ajuste no 020. Fez um 70, copiou o controle. 3170, vou pegar. Desça para 3 mil pés com ajuste no 020. Era para 3 mil, tá 2170. Salvador, boa noite, então 3520, informação Delta, vai atingir no 170. Tá 3520, desça para o nível de voo 050, via chegada Mari. 050, vai chegar na Mari, então 3520. Gravitação, solo 00, confirme o parte. Parte liberando na bata. Gravitação, vou estacionar a frequência livre, bom dia. à direita, cruza 080 por 10 a 15 milhas. Gente, ponto 350, reporta no final do desvio. Guarda. Quando vale são 3530? Sim. Localizador do Zalcon Campos é 3, 3978. 3978 completa com a torre 118 decimal 95. 095, quando menos. Campos 3170, terça para 2000 pés, autorizada final INS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. Tá 9738, QNH 1020, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 9738, aguardando. Nove 738, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Pouso 10, 9738. Localizador, visão café 3170. 3170, completo com a torre 1895. 1895, 3170, ambulante. 6520, desce para 2 no pé, o ajuste no 020. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2020, reporte estabilizado ILS, na 3520. Salvador, boa noite, 3170, tá? 3.180, certo? São 3170, avistado, QNH1020, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 079. Livre pouso, então, 3170, na pista 10. Portão 11. Alfa Juliette, pro 11, na 738. Zona 70, no solo, zona 1, libere a direita, solo 121, decimal 9. 1219, bom domingo, até 3170. Salvador, uma boa, até 3170, livrou na sua. Na 3170, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 62, cara. 14, 118, decimal 95. Estou retornando 3520, estabilizado na final da 10. Então 3520, QNH1020, autorizado pouso pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, então 3520. Então 3520 no solo zona meia, libere próxima direita, solo 121 decimal 9. 329, 3520. Solo Zan 3520, livrando a pista na sua escuta. Zan 3520, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, Zan 3520, boa noite.